Ação e reação. 59º programa. Chegamos finalmente na parte do livro que nos deverá trazer a revelação, o significado daqueles nichos vazios que tanto intrigaram André Luiz e Hilário. André Luiz vai contando, nós prestando muita atenção e amparando-nos à curiosidade sadia, o assistente Silas indicou certa matrona, senhora respeitável, que chorava, pacientemente genuflexa, diante de um nicho vazio próximo de nós, e falou: meus irmãos, acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica. Vamos nos colocar na retaguarda, de modo a não incomodá-la com a nossa presença. E envolvendo-a nas vibrações de nossa simpatia, vamos assimilar-lhe a faixa mental, percebendo com clareza as imagens que ela vai criando em seu processo mental, pessoal de oração. Obedecemos maquinalmente, e de minha vez, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, linda tela se me desdobra a visão, tomada de espanto, pois era a reprodução viva da famosa e formosa escultura de Teixeira Lopes, notável escultor português, representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto. E as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-me nos ouvidos comovidamente: Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu filho sacrificado na cruz, ó Mãe, ajuda-me o espírito sofredor para que eu possa ajudá-los. Bem sei que por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, senhora minha, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, padecem com mais intensidade o drama das próprias consciências enleadas à culpa. Nesse ponto da petição, Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido, e explicou: trata-se de uma pobre mãe desencarnada que que roga pelos filhos transviados nas sombras e invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sob a representação de Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. Isso quer dizer, então, que a imagem de nossa visão, esta observação ficou, porém, no ar, porque Silas completou prestamente. É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa, pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, aparentemente vazio, vocês estão vendo? Plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Sim, aparentemente vazio, porque ele ficaria sempre pleno da vibração que o pedinte, o que fosse orar, ali estampasse por força do seu pensamento elevado aos páramos celestiais. E respondendo automaticamente às indagações que o problema nos sugeria, a pessoa criar um nicho vazio, a projeção do seu pensamento é elevado, Silas continuou: isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria, sabedoria de Deus. Você vê, lá para o mundo espiritual também se mandam petições. A prece é uma petição que se faz a Deus. Quando você escreve para uma autoridade para pedir alguma coisa na terra, você não toma todo cuidado na redação? Para que não entre em conflito com o pensamento da autoridade, conflito com a lei. Então, é a mesma coisa, mesmo cuidado e num plano supinamente elevado, nós temos que tomar quando fazemos as nossas orações. Espraiando o olhar pelos circunstantes, prosseguiu Silas esclarecendo: encontram-se aqui seguidores de várias grandes correntes religiosas, de diversos imensos heróis do cristianismo, em muitos cultos de fé. E olhando em torno com a sua ampla experiência, apontou outra senhora em oração, acrescentando: ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus, na Igreja Católica, desencarnada no Carmelo de Lisieux, França, em 30 de setembro de 1897. E a mensagem dela alcança o coração da famosa freira? Indagou Hilário com o otimismo de sempre. Como não? Respondeu o interlocutor. Como não? Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, e que se fizeram a fonte viva de inspiração quando no aprendizado humano. O céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço. Você vê como é que os santos trabalham. Mas é claro, Jesus disse que o Pai não cessava de trabalhar, e ele, Jesus, também. Então como é que os seguidores do Cristo vão ficar ociosos? Só cabem mentes ociosas. desfrutáveis. Tudo é criação, beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus, a expressar-se divina e infinita, através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação, passa a nutrir, do plano espiritual, a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva, lavoura essa que se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor lhe confia. Vocês veem que a redação é elevadíssima. Meu companheiro, que assimilava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo, obtemperou. E na hipótese, prestem muita atenção nisso aqui agora, por favor, muita atenção. E na hipótese de a alma julgada santa entre os homens não ser realmente santa no plano da verdade divina? As preces que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permanece em duras experiências nas regiões das sombras? Sim, Hilário, aclarou o assistente Silas. As orações podem não encontrar de imediato o espírito a que se destinam, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente o substituem na obra assistencial do bem aqui na pátria espiritual, em nome do Senhor, visto que na realidade todo o amor na criação eterna é de Deus. Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio. Se isso acontecesse, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu, a Igreja Católica, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Todavia, ponderou meu colega, sempre perguntando, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? O assistente Silas sorriu e ajuntou. Bom, mas a resposta de Silas para tão importante indagação, nós veremos no próximo programa.